Puxa, que bom ter você aqui para mais um Fundamentos Bíblicos em Hinos e Cânticos Cristãos Tradicionais. Hoje vamos tratar da bendita segurança do crente. Você sabe qual que é? Bom, pelo menos no hino ele dá ênfase a uma bendita segurança de estar escondido. Vamos então ouvir que bendita segurança. Ele faz parte do Inário Hinos e Cânticos. Ele é o hino 392 desse Inário. Foi escrito por Mary Elizabeth Servoz, nasceu em 1849, não se sabe quando morreu, e adaptado para o português por Henry Maxwell Wright, que é um irmão de 1849, igual ao autor original, o nascimento dele, e ele faleceu em 1931. Vamos escutar então que bendita segurança. Que bendita segurança Deus ao crente em Cristo dá, quando diz que sua vida escondida nele está. Escondida nossa vida com Jesus em Deus está. Oh, que firme segurança Deus, o nosso Deus, nos dá. Quando você escuta esse cântico, o que, que lhe vem à mente primeiro de estar escondida a sua vida? Nos remete, é claro, a uma águia que protege o seu ninho e coloca debaixo de suas asas os seus filhotes, ou mesmo a galinha que faz o mesmo, que debaixo das suas asas protege seus filhotes. E mesmo Jesus disse: Jerusalém, quantas vezes quiseres ajuntar-te debaixo das minhas asas, como a galinha junta debaixo das suas asas os seus pintinhos, mas vós não quisestes. Estar escondidos remete-nos a estar guardado por Cristo, e isso é uma grande verdade também. Mesmo Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz isso conforme narrado no final do Evangelho de Mateus. Mas o fato de estar escondida a nossa vida como uma firme segurança se encontra de uma forma mais explícita em Colossenses, capítulo 3, do qual eu leio. Versículo 3 do capítulo 3 de Colossenses. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ter a vida escondida remete também a um fato que nós não nos atentamos muito quando escutamos um hino tão encorajador, que é o fato de que Jesus esteve escondido no seio da terra por 3 dias e por 3 noites, até que ressuscitou. 3 na Bíblia normalmente nos remete a um número completo, perfeito, a própria Trindade de Deus, o número 3. Nos remete então a uma perfeição, a uma completude. E Cristo esteve escondido por uma completude de tempo, 3 dias e 3 noites, debaixo da terra, sepultado, até que viesse a se manifestar. Você já pensou em também estar escondido como Cristo? Não simplesmente escondido e protegido, mas escondido enquanto crente, como Cristo esteve escondido. Jesus disse também, em João capítulo 12, no verso 24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica sozinho, mas se morrer, dá muito fruto. O grão vivo não faz nada, ele não se multiplica, mas quando ele morre, ele frutifica. E assim Jesus se comparou a um grão de trigo. Ele que criou um só corpo de salvos no mundo inteiro, que se representam num só pão que se parte na ceia do Senhor, no partir do pão, para relembrar esse feito. O próprio Senhor Jesus se comparou a esse grão de trigo que cai na terra e morre e dá muito fruto. E nós somos pedacinhos, cada um grão desse pão que Cristo possibilitou. Somos o corpo de Cristo pela obra de Cristo. E Ele é a cabeça. Nós lemos isso, o fato de que Jesus Cristo é a cabeça e nós somos o corpo de Cristo, todos nós que fomos salvos por Ele. Encontramos no livro de Efésios. Pois bem, estar escondido com Cristo então significa: você não é deste mundo. significa: você quer aparecer? Você tem muitos dons e quer usar isso para ganhar alguma coisa? Pois é, neste mundo você não vai ganhar nada, porque você não é deste mundo. Antes você foi tirado do mundo. Em João capítulo 17, na oração de Jesus ao Pai, ele diz: não são do mundo, falando de seus discípulos, como eu não sou do mundo. E por isso, enquanto estamos aqui, a nossa vida está protegida, no sentido, num sentido de escondida, mas também está escondida de fato, está oculta. Um crente, pelos padrões bíblicos, não está exaltado, não está sendo manifestado, não está pregando para grandes multidões em estádios, não está sendo coberto pela mídia, não tem canais no YouTube com milhões de acessos. Tudo isso é super possível, super lícito. Estou dizendo, não é o padrão para o crente. O corpo de Cristo não está na mídia. Podem haver alguns membros que estão. Aí cada um que se exercite pessoalmente diante de Deus, se está abrindo mão de alguma coisa da verdade de Cristo para aparecer, ou se está colocando água com açúcar, o sensacionalismo, ou mesmo se mesmo pregando a verdade não está sendo tentado. Uma mulher possuída por Satanás estava perseguindo dois discípulos de Cristo, se não me engano era Paulo e Silas, no livro de Atos, e ela falava: esses são homens que pregam o caminho do Altíssimo. Mas era uma mulher possuída por demônios. Aí você pensa, eles aceitaram, claro, porque estava falando uma verdade, eles estavam falando do caminho de Deus, pregando o Evangelho. Só que não é necessário e não é aceito a ajuda do mundo, nem de Satanás. E o mundo jaz no maligno, jaz em Satanás. Então, essa ajuda, por mais que seja verdadeira, por mais que traga a verdade, tem um espírito imundo por trás. E ele disse, depois de ficar incomodado, que essa mulher seguia por muitos dias esses dois, Paulo e Silas, digamos, eram dois apóstolos, dois discípulos, perdão. E ele disse, rogo-te que saia dessa mulher, espírito imundo. E ele saiu, e daí ela parou de atormentá-los. Porque, já pensou, eles famosos, conhecidos, por causa de uma mulher que não era de Deus, que ficava atrás deles, dizendo, ainda que fosse uma verdade, não convém misturar-se, por mais que isso possa parecer trazer bons frutos. Deus não vê a aparência, Ele olha o coração e Ele faz frutificar o que Ele quer. Por isso, o padrão de Deus na vida do crente não é a exposição pública, é o estar escondido, uma vida escondida. Jesus Cristo, quando andou nessa terra, quantas pessoas viram? Nem meio mundo, para ser ainda muito magnificente, muito bondoso nessa estatística, porque Ele andou em Israel e arredores, todo o Ocidente, por assim dizer, na nossa concepção de mundo, todo o Ocidente não o conheceu, não viu. Ele foi bastante visto, de fato. Deus foi visto em Cristo por muitas dezenas de milhares de pessoas, só pensando naqueles que o seguiram, multiplicação dos pães, etc. Mas e quantos outros que viviam no mundo e não ouviram? Talvez 5% ouviram. Deus veio em carne ao mundo que Ele mesmo criou e não foi visto por muitos. E quando ressurgiu, então, depois de 3 dias na sepultura, morto pelos pecados de todos os que creem nele, pagando pelos pecados de todos, salvando-os, dando-os lugar no céu, Ele só foi visto por aqueles que creram nele. Nenhum dos que não aceitaram tiveram uma segunda chance de, então, de vê-lo glorificado. Somente aquelas centenas de pessoas que haviam crido, Maria Madalena e outras mulheres, os apóstolos, e Tomé não estava na primeira manifestação, até duvidou, mas viu a Cristo e tocou no seu lado, tocou nas suas mãos. E outros 400 pessoas aproximadamente, o que nos narra a Bíblia, viram a Jesus Cristo depois que Ele foi ressuscitado e antes dEle subir aos céus. Mas nenhum incrédulo, não houve uma segunda chance. Quanto mais nós, salvos por esse sangue precioso de Cristo, por este homem, homem Deus, homem maravilhoso, que queremos nós deste mundo? estar escondidos. Mas haverá um tempo de manifestação. Essa manifestação nós vemos na sequência. Eu vou ler Colossenses 3, versículos 3 e 4. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Há um tempo para o crente de ser manifestado. Essa manifestação é quando Cristo se manifestar ao mundo. Sim, assim como ele subiu, ele descerá novamente ao céu, dos céus. Subiu aos céus e descerá novamente. Em Atos 1, nós lemos isso. E ele fará isso e virá com os seus santos. Todos aqueles que ele salvou com o seu corpo, ele virá e será glorificado nesse mundo. Conosco, nós estaremos com ele. Em 2 Tessalonicenses, o capítulo 1, também nos fala dessa nossa manifestação, dos face do Senhor e glória do seu poder, 2 Tessalonicenses 1, versículo 9, e o versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Jesus Cristo será feito glorioso, mais glorioso do que tudo, por uma obra perfeita que ele manifestará em nós no dia em que ele vier. Ele será manifestado ao mundo e nós seremos a glória dele. Em Apocalipse, sobre as bodas do Cordeiro, significa dizer Cristo casando com a sua igreja, numa figura, mas representando uma união perfeita e completa. Num só corpo, nós seremos vestidos, e consequentemente Cristo, com vestes de linho fino, e o linho fino são as justiças dos santos. Seremos bonitos aos olhos de Deus e de Cristo, e estaremos vestidos com algo que Ele mesmo concedeu que assim fosse: vestes puras de justiça. Em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vemos outra vez a nossa manifestação, e percebam que não estamos falando de outra coisa senão dos céus. A terra não é um lugar de manifestação por padrão, por excelência, do crente. Vamos ver então 1 Coríntios, o capítulo 15, versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Pois bem, nossos corpos glorificados, nossas grandes pretensões estão guardadas nos céus. É ali que, nos céus, teremos a condição então de sermos manifestados sem fazer transigência com a verdade, sem correr risco de tentação, porque ali já teremos sido purificados, já teremos sido julgados pelas nossas obras, jamais a nossa salvação. Teremos a eternidade com Cristo, mas nossas obras serão manifestadas diante dos nossos olhos no tribunal de Cristo. Nós conheceremos também como Cristo nos conhece. 1 Coríntios 13, 12. Nós conheceremos como somos conhecidos. A gente pode fazer hoje vista grossa ou não compreender tão bem quão grave é o simples fato de não fazermos a vontade de Deus. Não necessariamente um pecado grave, mas aquele que sabe fazer o bem e não o faz também comete pecado. E cada pecado será manifestado diante dos nossos olhos para vermos o quão grande foi a obra de Cristo que permitiu que tudo isso fosse purificado, lavado, e Ele nos concedesse vida nova. Não busquemos então aquilo que não nos pertence, aquilo que é do mundo. E aliás, é disso que trata Colossenses 3, na sua sequência. Eu vou ler só os primeiros versículos, então, mais uma vez, começando do versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se o mundo te despreza, se o mundo te odeia, se você não tem seguidores, graças a Deus que não, mas a questão é, saiba que Deus faz frutificar aquilo que é necessário, na medida em que é necessário. Qualquer fama, qualquer sucesso aqui, não cabe a nós avaliar. Se Deus usa uma palavra que vivifique alguém, que edifique, que admoeste, Ele já cumpriu uma obra em nós. Não precisamos ser conhecidos do mundo. Cristo não foi conhecido do mundo. Seus discípulos levaram um grande tempo para entender quem Ele era. Só em Mateus capítulo 16, no verso 16, é que Pedro então diz: quem vocês dizem que eu sou? Jesus Cristo pergunta, e Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E Jesus disse: não foi carne nem o sangue, ou seja, não foram homens, não foi nenhum conhecimento deste mundo que te disse isso, Pedro, mas te foi revelado por meu Pai. A revelação de Deus é seletiva. Somente os que buscam a Ele encontram, e essa é uma promessa, quem busca acha. E não cabe a nós avaliar sucesso por números humanos, mas busquemos fazer na sinceridade aquilo que Deus coloca no nosso coração, com alegria, seguindo a luz que Ele nos dá, o chamado que Ele nos dá, e vendo se aquilo nos traz alegria, que é uma resposta para esse chamado, para sabermos o caminho, se temos convicção de que estamos seguindo a verdade e não seguindo a carne, fazendo algo por vontade própria, querendo algo deste mundo. Então, tendo a luz, ir atrás de verificar a nossa alegria, a nossa convicção disso, e a resposta, o que as pessoas estão sentindo, recebendo por meio de nós, pelo feedback que eles mesmos dão, ou pelo que nós podemos perceber, ou pela tranquilidade em nossos corações de estar fazendo a obra do Senhor. Mas, quem faz, sinceramente, a obra do Senhor, simplesmente isso, não precisa, e provavelmente não será um Moody ou um Booth, que fundou o Exército da Salvação, e outros pregadores famosos, conhecidos pelo mundo, que podem ter ficado tão famosos a ponto de mais pessoas terem seguido a eles e ouvido a eles, do que pessoas que, por meio deles, chegaram a Cristo. Que a nossa obra para Deus seja sempre direcionada a Cristo. Se as pessoas nos veem e acaba ali, puxa, essa pessoa tem tal coisa, faz tal coisa, e essa pessoa faz para Cristo, mas Cristo parece que não é manifestado pelo que as pessoas respondem, talvez tenha algum errinho ali. Apenas uma reflexão e também um encorajamento, que se esse mundo rejeita você, quando você está na sinceridade diante de Deus, não digo se você está andando em pecado, afastado de Deus, aí a questão é outra, muito mais grave também. Volte-se para Deus, mas se você está em Deus e parece que não recebe resposta desse mundo, não é mesmo deste mundo que você deve esperar alguma coisa. Cristo foi rejeitado por este mundo. E Ele disse que assim também seria com os que o seguissem. Por isso, padrão por excelência do cristão não é ser seguido, mas é amar a Cristo, fazer a sua vontade e não buscar seguidores, respostas, burburinhos dos homens. É Paulo mesmo que diz em Gálatas: pois que, busco ainda eu glória de homens? Se buscasse eu agradar a homens, não seria servo de Cristo. Seja essa uma grande verdade em nossas vidas. Muito obrigado pela companhia. Vamos terminar ouvindo e, se puder, cantando essa primeira estrofe do hino 392, que bendita segurança. Que bendita segurança Deus ao crente em Cristo dá, quando diz que sua vida escondida.